Atenção ouvintes, começa agora mais uma edição do programa MPB Brasil. Da manga rosa quero gosto sim, melão maduro, sapoti, joá. MPB Brasil. Você é linda, mais que demais. MPB Brasil. Existirá em todo porto, tremulará a velha bandeira da vida. MPB Brasil, com o melhor da música nacional. MPB Brasil. Olá, meus amigos, estamos iniciando a partir de agora mais uma apresentação do programa MPB Brasil, o melhor da música popular brasileira, todo final de semana no seu rádio. Quem tem o prazer de estar em sua companhia nos próximos 60 minutos sou eu, Luiz Felipe, e trago para você as grandes músicas da MPB. Abrimos muito bem o nosso programa com Lulu Santos, Adivinha o Quê? Música brasileira, MPB Brasil. Vestido de saudade viva,

com requinte, MPB Brasil. Fechamos muito bem mais uma sequência do MPB Brasil ao som do grupo Roupa Nova e a música Anjo. Você está conosco e o que há de melhor na música popular brasileira no programa MPB Brasil. E agora nós vamos ao nosso último intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais MPB Brasil pra você. O programa MPB Brasil volta já já. Estamos de volta com o programa MPB Brasil. Muito bem, estamos de volta com o nosso MPB Brasil nesse finalzão de semana. E é sempre um prazer muito grande estarmos aí em sua companhia. E agora você confere conosco a última sequência do MPB Brasil, que abre com a cantora Fafá de Belém, Paixão. O ruim da paixão é tentar evitar que ela aconteça, como se fosse possível amar com a cabeça. O ruim da paixão é tentar evitar que ela aconteça, como se fosse possível amar com a cabeça.

há por dentro desse lugar que ninguém mais pisou. Você está vendo o que está acontecendo nesse caderno, sei que ainda estão os versos seus, tão meus que peço nos versos. Em paz, eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante. Sem mais, eu fico onde estou. Prefiro continuar distante. Em paz, eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante. Sem mais, eu fico onde estou. Prefiro continuar distante. Em paz, eu digo que eu sou o antigo do que sem mais, eu fico onde estou. Prefiro continuar distante. MPB Brasil. Habita o seu olhar profundo. Na trajetória dos amantes, espaço e tempo pra viver. Sem saber pra onde, sem saber por quê. Colorido, a gente vai além de um simples beijo, de um simples eu te amo. Seu olhar profundo. Na trajetória dos amantes, espaço e tempo pra viver. O mais colorido que a gente vai. Finalizamos muito bem o MPB Brasil de hoje ao som de Sandra Sá e a música Só as Estrelas. É uma pena, meus amigos, mas o MPB Brasil desse final de semana vai ficando por aqui. Luiz Felipe agradece a sua companhia, a sua audiência, e na próxima semana nós temos novo encontro para mais um MPB Brasil. A você que esteve com a gente, um forte abraço e até semana que vem. Você conferiu mais uma edição do programa MPB Brasil. Até o nosso próximo programa.